Alfa Victor Juliette, reporta pronto para ingresso, alinhar e decolar o Alfa Victor Juliette. Gente, Alfa Victor Juliette. 4299, Quebec. O Azul 4299 aguarda na Taxiway Quebec para ingresso na pista no 7. Quebec 4299. Altendia Bravo, autorizado a decolar de pista no 7, vento 120 graus, meia dúzia de nós, o Delta Altendia Bravo. Azul 4299, autorizado ingresso pista no 7, a porta alinhada e pronto, Azul 4299. Ingresso, a porta alinhada não, no 7, 4299. Palmeiras, meu Delta, India Bravo, decolado Azul no 0, controle 1119, decimal 35. 1935, Delta, India Bravo. Visual para pouso. Operado visual para pouso, Guardião. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu, Delta, India Bravo. Bom dia, contato, vigilância. O India Bravo voa e Leda dá presente? Leda dá presente, Delta India Bravo. Trip 5221, motorizado, chama ataque. Vai chamar. Gente, o Alfa Victor Juliette aguarda. O Guardião já avisou ao cabo. Eita, livre a frequência, até retorno. Obrigado, até. Até. Pronto, 4299, autorizado a decolar de pista 17, vento 070 graus, meia dúzia de nós. Decolagem 742, nominado. Estacionado no pátio da Baiteta com 16 a bordo, 4 de autonomia, está alternando Salvador, está pronto contato com o Mike Foxer. Confirma o POB, o Mike Foxer. 16 a bordo, 1612. Gente, o Papatango Mike Fox Serra, autorizado táxi até o ponto de espera, reporta para ingresso na pista 7, o Mike Fox Serra. Autorizado ingresso para reportar, autorizado táxi para reportar para ingresso na 7, Mike Fox. Gente. Alfa Victor Juliette ali, mantém pista 7, reporta pronto para decolagem. 30 milhas? Azul 4299, decolado azul no 3, controle 19 decimal 35. 935, 42, Natal. A Iago Delta então vai decolar da pista 17 com curva direita no Axel no meu pé. O controle 19935. Aciona 0117. Índia November Alpha, ingresso via corredores, o ajuste no 014 em Salvador. A sede está pronta, Mike Fox Serra. Gente, aguarde para ingresso, Mike Fox Serra. Guarda a Serra. É, Salvador, o azul 4299 cruza 2.650. Confere contato, vigilância. Índia Bravo, copiou o controle, foi Brígida presente. Brígida presente, o Delta Índia Bravo. Trip 5221, 31 a bordo, alterna Salvador, com 4 horas de autonomia. Trip 5221, táxi autorizado via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama Torre, no 862-04. Índia Mike Quebec, com a temperatura de 86, Trip 5221. Delta Índia Bravo, foi autorizado. Positivo, comandante. Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. O Hotel Lima Tango para Madre de Deus. Decolando do CIA, prosseguindo com direto para aquele setor, 500 pés. O transponder 0143, Hotel Lima Tango. O solo, Hotel Lima Tango. O vento predominante no aeródromo é de 100 graus com 8 nós. Controle ao Guardião 07. Prossiga. Decolou de Ducabi para Salvador, está passando agora a pitua sua, acendendo para 500 pés, litoral. Ok, 500 pés, ingresso via litoral na proa do farol da barra. Confirmando, farol Itapuã. Farol Itapuã. Cena 7, é. Foi Vitor Juliette, decolou aos 1,6. Reporte com curva esquerda, reporte passado a 2,8. Alfa Vitor Juliette. Gente, iniciando curva à esquerda, reporta passando 28, alta Vitor Juliette. Está cruzando agora 600 pés. 77, decolada 197, primeira curva direita na coral, controle 11935, transponder 0272. O Guardião 07 está avisando com o campo? Afirmativa. Chame torre agora, 18,6. 1086. 0272 no transponder, o pátio POB. Direto para o pátio. Pátio do Graer, direto, acusa no solo, 128 nós, Guardião 07. 7. Hotel Lima Tango já saiu do solo, confirme. Sente. O Índia November Alpha execute a 360 pela esquerda da presente, informe visual com o Cirrus 22 que vai ingressar na proa de Paripe no corredor interlado. Visual. Positivo, mesmo está mantendo 1.500 pés, está sua posição agora de aproximadamente 10 para 9 horas, está executando 360 pela esquerda para ingressar na retaguarda. 7, Golfo. O Golfo está prosseguindo agora para 1.500, informe visual com a pista 17. descendo para 1500, alta visual com o campo mais perto da Golfo. Positivo, aguarde apenas transferência junto à torre. Lima Tango, prosseguindo para Madre de Deus, 500 pés, transfere a controle, frequência 11935, o hotel Lima Tango. Lima Tango. De volta, Vitor Juliette, 1000 pés, corredor axé, Simão, corredor forte. Bora, Vitor, corredor forte, é o Vitor Juliette. Pronto, 5221, autorizado o ingresso, reporte alinhado na cabeceira 175221. Reporte alinhado 175221. Chegam por a norte de Madre de Deus, 500 pés, o hotel Lima Tango. Alô? Doraxé Controle, 1935, bom dia. 1935, bom dia, Serra. Controle, bom dia, Papa Tango, Mike Foxtrot, Serra da Cola, solicita Voa Coral 080. Livre. Coral livre, obrigado. Hotel Lima Tango, mantenha 500 pés. Tráfego agora, posição de 11 horas, cruzando 2.500, em descida para 1.500 pés a 5 milhas. Gente, Lima Tango, mantendo quieto. O Mike Serra Golf, tráfego agora 12 para 1 hora, 12 para 11 horas, cruzando 1000 pés em descida para 500 pés. Agora 5 milhas. Informe visual com o campo. Informação sobre o Mike Serra Golf, chegou interceptado nisso. Informe visual com o campo, treino tráfego agora, posição de 11 horas, cruzando em descida para 500 pés. Já está visual com o campo, só não tem entrada no podcast. Positivo. Esse é para 1.500 pés e aguarde transferência. 1.500. Índia November Alpha, 1.500 pés na planta rotatória, informe visual. 500, tomara visual com o campo. Índia November Alpha. 4299, agora é com Recife, 251. 251, 429, obrigado, ok. Serra Golf, agora é com a torre 1862, aqui é um bom pouso. 1862, grátis, até daqui a pouco. Check Delta. Torre Salvador, cordial bom dia, Papa Romeu, Mike Serra Golf, visual com campo. Mike Serra Golf, bom dia, continue a aproximação, reporte na curta final, Mike Serra Golf. Reporte na curta, o Golf. Melhor de trip. O trip 5221 tem decolagem autorizada da pista 197, o vento 1 centena com 8 nós, trip 5221. O Mike Fox Serra, confirma a atitude que irá prosseguir para Helsch. 1 centena, por gentileza, o Mike Fox Serra. Está livre 1 centena, na proa de coral, o Mike Fox Serra aguardando a transferência junto a ele. Livre 1 centena, na proa de coral, Mike Fox Serra. Os Mike Eco Delta. O 221 decolou os 22, chame controle em 11935, um bom dia. 1935. Livre frequência. Controle trip 5221. São 5221 da trip? Ah, firme decolada. Aqui esse é o 5577, saída Arbor 160, vigilância. Vai manter restrito 3.000 devido à performance. Quando o senhor autorizar, a gente sobe pro 160. Tá autorizado. 160 acionando 5577. 160 já acionado 5577. 120 graus com 8 nós, o Mike Serra Golf. Papapá, Mike Eco Delta, decolador 23, controle 19 decimal 35. 1935, Mike Eco Delta. Controle Salvador, é o papapá, Mike Eco Delta, bom dia. Bom dia, Delta, prossegue direto, Manati, mil pés. Negativo, o destino agora é o heliponto São Roque, da Petrobras. Positivo, vai prosseguir via litoral, corredor Axé? Afirmativo. Ok, reporte farol da barra. Estará o farol da barra, Mike Ecodel. Sim, autorizaria uma proa direta para o Mike Ecodel? Qual seria? Proa 300. Delta. Prato, curvando à direita, a distância de 29 milhas, cara. Prato. Positivo, reporte na 20ª. 20ª, Mike Eco Delta. E claro, prossiga. Conforme notamos, estamos operando com a pista 17, pista 10 está impraticável até as 14, Zulu. Disponha. 5221, autorizado, conquista. Conquista, obrigado. Controle Salvador, Índia November Alpha, já visual com campo. Ok, Índia November Alpha, mantém minha escuta, aguarde transferência junto à torre. Cliente aguardando transferência, Índia November Alpha. Salvador, bom dia. Compadre, quando eu faço a transferência, posição para o Alfa. Dia 54 no 4, identifique. Sobe Vetur, voe com a proa 030. 030, reporte para a descida. Limite desta proa radial 280 de Salvador. Proa 030, Salvador. Positivo, reporte para a descida. O Mike Serra Golf tem livre backtrack, o pátio a que se destina é o pátio 5. Cliente, autorizado o backtrack, reporta livrando a pista 17, o Mike Serra Golf. Cliente, autorizado o acionamento, aguarda pro táxi Whisky Fox Lima. O Papa Romeu Mike Serra Golf, seu Sol Force 27. Serra Golf na escuta da torre? Solo aos 27, Mike Serra Golf. Oi, Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha. Já visual com campo. Cliente, o Índia November Alpha continua a aproximação, guarde autorização para pouso, pista 17, o Índia November Alpha. Cliente, continuando a aproximação, aguarda autorização de pouso, Índia November Alpha. Papa Tango, Whisky Foxtrot Lima, autorizado táxi até a interseção, reporta para ingresso pista no 7, o Whisky Foxtrot Lima. Que Foxtrot Lima está na escuta da torre? Meu Romeu Golf. Meu Golf Guanambi 240 autorizado, direto, decola da 17, primeira curva direita na Arbor, direto. Controle 11935, transponder 5554. Confirmando, 5554 transponder, qual é o pátio POB? Para o Pátio Bela Estar, acionamento táxi, torre 118, meia dúzia, Romeu Golf. Papa Tango Whisky Fox Lima, na escuta da torre. Bruxo 81, por gentileza, identifique na proa do VOR, reporte para a descida, o Bruxo 81. Foi Bruxo 81, na proa do VOR, confirmando pista 0 fechada até as 14. Positivo, confere, contato agora 73 milhas nordeste, pista 11, pista 17, procedimento em NDB. Bom dia, Vitor, Delta Zulu, identifique condições visuais, reporte para a descida, Salvador. Identificou, parará para a descida, Delta Zulu. E contato agora, 74 milhas nordeste. Salvador, 35414, pronto, ideal descida. E5414, desce, mantém o 050. 050, 35414. Siga a Triple Romeu Golf. Siga a Triple Romeu Golf. Ciente. Está livre o acionamento, é o número 2 no setor para táxi. Triple Romeu Golf. Salvador, Índia November Alpha, na final de 3 milhas. Ciente, Índia November Alpha, autorizado pouso pista 17, vento 090 graus, 7 nós, o Índia November Alpha. Ciente, pouso autorizado, Índia November Alpha. Ok, Delta, livre a frequência até o retorno. Copiado. Confirmar as iniciais de Simbra? Ô, meu Golf. Irmão, 109.3. Ah, 109.3, obrigado. Disponha. O 5221 agora é com Recife, em 1251. Trip 5221, chame Recife, em 1288. Dia November Alfa no Solos 3-4, autorizado backtrack até o pátio 4, reporta a pista livre, Índia November Alfa. Cliente, autorizado backtrack, reporta a pista livre, Índia November Alfa. Porém, se desejar, pode ser vetorado para um final visual. Deseja? Firmo, desejamos, se puder fazer a minha empresa, ajuda bastante. Ok, vou com a proa 050, vou com a proa 050. Em descida para 3 mil pés. 050, 3 mil pés. Então foi autorizado o ingresso no 97. Foxtrot Lima. Autorizado o ingresso. Positivo. Foxtrot Lima. Lima. Triplo Romeo Golf, autorizado táxi até o ponto de espera, reporta para ingresso na pista no 7. Ativo, reporta para ingresso, Triplo Romeo Golf. Oi, Salvador, Indiana Mendaral, foi já livrou no 7. Eu peço com 1014-5414. Whisky Foxtrot Lima, autorizado decolagem pista 1-7, vento 1-0 graus, 7 nós. Autorizado decolagem, Whisky Foxtrot Lima. Whisky Foxtrot Lima, decolado aos 37, controle 199.35. 1935, obrigado, até o retorno. Torre é o Romeo Golf, Panamá, passa o ingresso.